Caso mais sucesso para as escolhas notícias, é quando a na árvore telescópica com a boca direita, com a sua direto artista, controle do nome 35, responde aqui, 145, lado 2288. Correto, no pátio 3, chame pronto, 2781. Salvador, é o 705, estabilizou, baixou e travou. 705, livre pouso no 0 vento 130 com 9. Tem livre pouso no 705. Solo 59, livre à direita, chama Solo em 1219, descolo 9. 1219, vai levar na próxima, tá? Salvador, boa noite, voo 1099, ciente da informação Sierra, o destino é Confins, está pronto para cópia. O gol no 099, boa noite, Confins 360, aguarda cópia, portão 09. Correto, está aguardando 09. observador, só estava na máquina no total. Confirme. Papa Romeu, mais São Pedro. Papa Romeu, Mike Tango, Quebec, Salvador, Serra Bravo, Juliette Romeu, nível 430, confirme o pátio que se encontra e a pista para decolagem. Pátio 3 é a principal. Ciente, aguarde um minuto para cópia, o Mike Tango, Quebec. Aguarde, Mike Tango, Quebec. Como 705? Como 705, Paulo? Zero nove nove, cópia. Prossiga. Bom, no 099, confins, nível 360, via roda UP Zulu 21. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita no perfil da subida Arrabó, após Elefa. Frequência do controle em 119.35, e o transponder 5167. 02, confirma. Para 02. Na direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 119.35, transponder 5167, gol no 099. Protejamento correto, portão 09, chame pronto, gol no 099. Camarim 099. O Chipeta, sobre 781, parte 3. Ah, tá bom, ok, obrigado. 3. Autorizado, chame tarde. Vai chamar. Ok, entendido, parte 3. Tá bom, obrigado. Então, são visão aí. Vai lá, lá, lá. É o caminho normal mesmo, o gate 2. Obrigado. Sim. O nível 430, plano Yankee. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, no perfil das subidas da El, Leda, Bidev. Prossegue via Ampers, o 44 até a aldeia e após conforme nota do plano. A frequência do controle 119.35, 5170 no transponder, o Mike Tango, Quebec. Autorizado, já para Paguá, 430, já para Paguá, o Jurei, Cacael, Lula, Cacael, Sim, Mike Tango Quebec confirmando a saída da Eulida da Videv, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. A primeira aerovia Perzulu 44, após prossiga conforme a rota do plano. E o controle 1935. Da Eulida Videv, a Perzulu 44, a Perzulu 44, e o controle 1935. Afirmo, está correto, reporta pronto para o acionamento no parte 3. Todo já dá para o de SAP, o gol 168. Tá, Astro Azul 2781, com 45 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 30 minutos. Sua autoridade via parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera 1895 a Torre, o ajuste no 0, no 3, bom voo, 2781. Parte 3, parte principal Índia, ponto de espera 1895, 1781, obrigado. Esperando zero pronto, 2781. Azul 2781, livre NA e decolapso no 0, vento 130 graus no 0 norte. Ali decola no 0, 2781. Azul 2781 no decolado, 1-3, chama controle em 1-19, direção 35, bom voo. 1935, boa noite. Controle azul 2781. Zero, César, Arba Alefa. Boa noite, zero, Arba Alefa. Se possível, por obséquio, livrar das restrições. Você não vai ter condições de cumprir a restrição superior? Tem, mas se puder a gente agilizar, você tem que subir. Há muita razão. Porque eu tenho um tráfego na chegada a Mari. Então a gente mantém. Obrigado. 70 até o 050. Senhora, a gente vai manter a restrição. Obrigado. o Nuno 68. Deixa sem restrições para 2 mil pés ou ajuste no 013. 2 mil, 1013, Nuno 68. Desculpa, sem restrições para 180. Foi para o azul 781? Restrições para 180. Foi para o azul 2781? Afirmativo, azul 2781, autorizado a subir sem restrições para o nível de voo 180. Então a gente pode diminuir a razão, é isso aí? Novembro 857, a primeira aerovia, após conforme a rota do plano, 55, corrija, 5155, transponda. 1199, decimal 35 ao controle. Então 3197. Tá 3197 copiando o solo? Afirmativo, tá copiando o solo ou tá 3197? Agora sim, pode prosseguir com o detalhamento. Ok, aí vamos lá, 3603 alto, decolada 10, pula direito, saída da EL, linha e nome, via Ampa 9857, 5155, transponda, 3935, controle, eu tô 3197, 3. Tá correto, rapaziada, pronto pro custo, 3197. Vamos parar. Salve Salvador, Papa Romeu, mais que tem CBS, parte 3 para acionamento. Tudo é que 7-8-1. Ok. Rapaz, a Arbor, senhora, autorizaria a voar Opilo? Posição é na área do centro recíproco, azul 2781. Senhora, pode coordenar? Tá. Abre a galhão. Galeão. 1705, informação em curso é Serra. Pro Galeão está autorizado 360. Decolagem da 1-0, curva direita, da Eulida Bide, corrijo, da Eulida Irume, a saída. OP November 857, aerovia, passo conforme. 5173, no transponder, 1935, controle. Autorizado 360 para o Galeão, decolada 10, com curva esquerda, a da Eulida Irume. Era via ata 9857, aciona 5173-1935, esse é o Gol 705. Correto no 705 da Gol. Reporta para iniciar o push no portão 2. Reportará. É famoso, Arbo. Dá pra ser direto Alefa ou tem que fazer o Arbo Alefa? Apresente, sou estou autorizado direto Alefa. Apresente Alefa. Mas óbvio, obrigado. Dando gol 1968. Gol 1968, torre 1895. 1895, 1968. Gol, o número 68, boa noite. O número 68, livre pouso 1-0, vento 1-3, 0 grau 0-9. Livre pouso 1-0, gol, o número 68. Gol 1099 solicita pushback estacionamento. 1099, portão 9, está autorizado a iniciar o push? Chama pro táxi. Autorizado push 1099. Autorizado, acionamento pushback portão 3, chama táxi. Chama lá para o táxi, 1968, solo 25, livrando à direita, chamando solo em 1219. 219, Romeu 61. Salvador, gol, o nono 68, boa noite. Noite, gol, nono 68, fax autorizado até antes das linhas. Antes da Juliette, o nono 68. Bono 099 solicita três taxas. Solo Bono 099. Persiga. Solicita táxi. Funciona por gentileza para o B, autonomia alternativa. Está livre o táxi via Pátio e Índia, ponto de espera 1895-13, na Justina 099. Evitar que tiver parte, Índia 1099, 175 a bordo, 3 horas e 20, alterna Brasília. 3 e 20, Brasília com o PV, 175? Confirmo. Ok. Três na escuta. Afirmo, outra 397. Ok, mantenha a posição por mais... um minutinho, estou com o tráfego da Volvo, vai cruzar a retaguarda, assim que o mesmo cruzar, está livre. Iniciar no portão 3. Ok, aguardando, na 397. Aproximando da Juliette, o nono 68. O nono 68, mantém a posição. Mantenha. Gol 1866, autorizada a chegada Mari. Desce, mantém nível de voo 050. 050, Mari. E por isso autoriza a voar em direto Duna. Autorizado direto Itapi, o gol 1866. Itapi, 1866. 99 no ponto, espera da 1-0 pronto. 1-099, livre linha ainda em colapso no 0, vento 140 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, gol no 099. Afirmativo, quando autorizado, são 3,97. Ok, tá livre. Iniciando, são 3,97. O 2781 chama Recife, 128, decimal 8. 288, 1099, decolado ao 30, chama controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Quebec e Paris, 4. Ok, Max, então, Quebec será o número 2 no ponto de espera, vai prosseguir até guarda da abertura. Via Índia, 1895, quando lá, 1013 no juiz. Bom voo. Para Dax, eu estou 3197, com 165 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Campinas. Alterna? Campinas. Direita, via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste na 0, 13, bom voo. 1096, 3495, vai chamar o 3197. Então, cadê qual foi o B? Com 7 pessoas a bordo. Ok, 7 agora, vamos. Obrigado. Salvador, meu guardião, muito boa noite, Alta 3197, no ponto de espera da 1-0, pronto. Alta 3197, boa noite, Liberia e decolado, 1-0, vento 140 graus, 099. Alta 3197, decolado, Alta 3197. Noite 66, após etapa dessa via para 2000 pés, Kenegal no 013, autorizado final e LS X-Way. Estão no 0, reporte estabilizado no localizador. Após etapa, autorizado via, formará estabilizado e LS X-Way, dando no 0, ao povo. Decolado 35, chama controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, grato, 3197. Controle de Salvador, boa noite, Tan 3197, decolou da El, passa 1800. Tan 3197, contato radar, suba para nível 360, saída da El. 360, perfil da El, gente, Tan 3197. Direto à posição da El, Tan 3197. Brisada, Tan 3197. Direto da El, braço 3197. Gol 1099, pode aproar Suzuki. Gol 1099, solicite ao centro Recife em 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 328, 8. Obrigado. Decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 08 lá. Vento de decolagem, foram mais na TV. Tango Quebec decolado 37, chama controle 1993, novo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite. Papa Romeo, Mike Tango Quebec, cruzando 1700, curvando à direita. Papa Romeo, Mike Tango Quebec, contato radar, suba para o nível 430, saída da El. Subida da El para o 430, Mike Tango Quebec. Gol 1-866, chama a torre, Salvador 1-8, decimal 95. 2-95. externo, baixada trovada. 1-8-6-6, livre pouso, 0 vento, 1-3-0 graus, 0-9-9. Livre pouso, 1-8-6-6. Salvador, eu sou 3197. 3197, Salvador. Poderia coordenar com o centro Recife, por gentileza, a prova de Dajel? Estamos aqui atrasados, pouco atrasados, com a primeira atraso. Fica aguardando, tá 3197. Aguardando, tá 3197. Boa noite, Oxenem 6310. Boa noite, Oxenem 6310, chama o centro Recife. Corrigindo, Oxenem 6310. Acione a identificação dessa via, chegada Mário Parador, meu pai, que é legal no 013. Via 1013, é 3310. Centro 3197, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alter 133, decimal 25. 1-3-3-2-5, bom trabalho, então, 3-9-7. Sua velocidade da proa de TAP para o Oxenem 310? Afirma de Oxenem 310. De TAP, graças. Solo 42, livre à direita, chama solo em 121, decimal 9. 219. Então, Quebec chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 1-133-25. 866, livrou. Boa noite, 66, táxi autorizado até antes da Juliette. Boa noite. É o Juliette. É Gol 2043, boa noite, com a Tango, autorização Guarulhos. 2043, 3043, autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem da 10, curva direita, da Eulê da Morte, vou saída, apenas 1-0, primeira aerovia, Taubaté, Tango Bravo Eco. Acena 5407, controle 199, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 360, decolando da 10, curva direita, da Eulê da Morte, apenas 1-0, até Taubaté. É, 5407, transponder, 1935, controle. É correto, a porta pronta. Recorde. São Leopoldo 705, está acionado para o táxi. 180 a bordo, 3:50, alterna Campinas. Na 705, direita via Índia, ponto de espera 1-9-95, ajuste na 0-3, bom voo. Direita Índia, 1895, quando lá. 705, bora, primeiro. Gol 9866 via Juliette, portão 04, tentando o tráfego da companhia. 04, hein? Número 310 autorizado final, INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado INS, passará no localizador, 6310, graças. Decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 079. A linha decola, 705, boa. Dentro, controle Salvador, Boatan, 3858, Sierra. Boatan 3858, acione a identificação desta vez, chegada a Mari para 2000 pés, NH 1-0-1-3. Guia 2003, 1-0-1-3, pode voar, ITAP. Afirmativo, TAN 3858. Positivo, ITAP, TAN 3858. Todo 3258 solicita o possível LS Whisky. O TAN 3258? Afirmo, Whisky. Gente, TAN 3258, deixa para 4000 pés, o IPRO do Sierra Vitor 369 para interceptar o procedimento ILS Whisky. TAN 3258. É, Sierra Vitor 369, gato. Controle, boa noite, meu nome. 705, usando 2000. Pelo 705, contato radar, para o nível 360, saída da El. 360, da El, gol 705. Localizador, Xané 6310. Xané 6310, chame a Torre Salvador em 198 decimal 95. 1895, graças a Deus. Salvador, Xané 6310, boa noite. 6310, boa noite. Cheque treino livre, pouso 90, vento 130 graus, 099. Baixado travado ali depois, 6310. Hunter 662, acione identificação, prossiga via chegada Mário para o nível 050, Kennedal no 013. 050, via Mari, no 013, eu ajuste, por isso tomou a direta e tá? Autorizado, Hunter 662. Confirme? Autorizado. Autorizado, obrigado.